Vou alertar cada vez mais sobre o que é possível. Não possível, mas não cumprirá o prometido. Ele o frustrará. E só na frustração profunda que será possível voltar ao seu próprio ser. Só os que amam conhecem a alegria da meditação. Oxe. Várias fãs e dietas, eu vejo pelo meu Juliette, esperando eu fazer farra no iate. O demônio só me fala bobagem, ele tira minha paz e se diverte. Almoçando em algum país asiático, um clássico tocando, te pedi de Piaf. Mixado em deep house e mais sintético que dinheiro de plástico das empresas de papel reciclável. Contagem regressiva, eu vou lançar um foguete pra Marte, que a polícia tá descendo o cacete. Nos moleque deveria desfilar no carpete. Fica em casa é macete, estudando falsete. Não vai pra grupo não, que a cena é triste. Vê tudo dá errado e ele insiste. Juro, dava um filme pra passar no cine, tipo Sin City, Bruce Willis. Transmitindo do meu chakra, pique Jink Wink. Ela fica foda de biquíni, corpo Giannini. Olhos pretos, gotas de lacrime, parece um anime. Inspirou meu dealer, Jimmy, Joey Big a fazer riff com. Ela é a Billie Jean. Amor, não sei por que eu sou assim. Foi complicado lá da onde eu vim. Olha aqui pra mim, entenda de uma vez por todas. Você é um mar de escolhas boas, são difíceis e as fáceis ruins. Eu sei você está chateada agora, mas tudo vai melhorar. Glória, glória, glória, glória, glória. Tudo em nome do Senhor. Largada as margens de um momento passageiro. Perdido igual qualquer desempregado, num cativeiro de cimento, num país que só dá duas opções pro povo preto. Crime ou entretenimento, mas não só lamento, como tento te explicar como é que eu fiz. Também não escondo a cicatriz, nem fico fingindo ser feliz, mas me responde o quiz. Isso que cê é o que cê quis. O que morre primeiramente, o corpo é espírito, ou provavelmente todos os hormônios no testículo. A célula morreu, envelheceu o tecido. Tudo tá ligado ao ciclo. Ah, não que eu seja bom ou ruim, mas cê sabe que eles só te conheceram por mim. Sim. Yeah. Manda avisar pros guri, esperando sumir. Eu sou a lenda, bro, eu nunca dormi. Mas quantos mano me persegue parecendo zumbi? Eu não posso falar com morta que é o mundo dos vivos. Esquece quem segue no Insta, vai seguir Jesus Cristo. É sinistro. A real que a indústria dito que é pop, controle e edito que é sorte. Vende o sonho pra esses pobres, que assim como eu caíram no golpe. De vez em quando eu abandono a hipnose. Se você tá chateado agora, mas tudo vai melhorar. Glória, glória, glória, glória, glória. Tudo em nome do Senhor. Velocidade, o que interfere mesmo no trabalho é a força de vontade. Vocês escolhem líderes pelo preço, isso é genérico. Eu prefiro a pressa, paga agora débito. A música é imortal, mas eu não. Eu sou um semideus, eu sinto nos meus tons do violão e na composição, mas não sou um dos seus e sei não. Você engana ele, eu sinto os verdadeiros e os bons. Eu tenho um carro novo, eu não quis ter a Benz. Eu vou trocar na Land, eu vou ficar com o troco. Não me engana esse sorriso de lente. Se tem grana sobrando, dá um pouco. Cuidado com o que tem no pescoço. Os Yanomami tão em guerra com garimpo de ouro. Resquício da visão de outro plano. Em outra vida eu fui um anjo, só que sem esse cabelo loiro. Meu celular fica tremendo até tarde. Eu não vou atender que eu tô metendo outra frase. Tá errado, fez do vinho vinagre. Seu brilho é sua marca, você sabe que devia tá usando Sawari. Vinícius foi parado na Blitz. E o polícia é de lápis, racista. Lugar de coxinha é Habibs. Não acha nada, nós não come onde caga. É tudo separado igual no quarto do Ibs. No ar tem micróbio, quanto custa o antibiótico? Eu não vou me humilhar, a rejeição e a humilhação me dão ódio. Eu tô de fone no pódio, literalmente eu tô cagando num fode. Sempre que escrevo com o nervo, nega lugue se dói. Isso é sobre a densidade do erro. Eu tenho um top 5 com minhas 5 lendas líricas. Boy, Brau, BK, sei lá. E eu mesmo. simplesmente por existirem mesmo. E a reflexão que eu tirei dessa música foi o seguinte: